É música nova. Vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim, vem de mim. Aí ó, aí ó, aí ó. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do budão. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do budão. Atrás do carro eles bebem e ela, carro de patrão. Dentro do carro eles bebem e ela, dentro do carro de patrão. Joga pepeca no chão, chão, joga pepeca no chão, chão, joga pepeca no chão, chão, joga pepeca no chão, chão, joga pepeca no chão, chão, joga pepeca no chão, chão, joga. Vai no chão, vai! Oi. Joga a pepeca no chão. Oi. Joga a pepeca no chão. Joga a pepeca no chão. Baixinho, escote com pagodão. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do budão. Dentro do carro, atrás do bailão, duas famosinhas. Pagodão universal. Eles bebem e ela. Atrás do carro eles bebem, vai no chão. Oi. Joga a pepeca no chão. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai. Vai.